Maybach music. I like this Maybach music. Sweet. Consegui fato constatado por mim em sons. Eu vi merdas na life, a minha avó fica longe. O sonho acordado, estou mais perto do que eu imaginei. Olho para todo lado e vejo que um dia eu sonhei. A minha cara na TV, mixtapes, quem sabe. Vivo a vida ao máximo porque depois pode ser tarde. Essa é meu gang, família que vai ficar para sempre. Quadriquenada na peca à espera que o combo ende. Viver da música o e-mail e maybe one day. Mas por enquanto tenho tudo o que eu desejei. Vou construir mais cenas para poder festejar com a fam. Qual base vamos de barco, controlar o leve. Estamos a ficar mais pica. Tu cortes e ouves as cenas, rebentas com os teus picas. O love é bem-vindo e dado a dobrar. Obrigado família e quem está sempre a apoiar. Tu dizias que não, mas cá estou eu de cabeça erguida. Consegui o que sempre quis nesta corrida. Tive motivação dada pelos velhos da velha escola. A missão e garra fizeram de mim aluno da nova escola. Luta, nunca desistas, palavra da cota todos os dias. Um dia acordas e tens o que querias. Realidade nunca ilusão nem mentira eu transmiti. Olhei para dentro de mim e vi que consegui. Eu quero acertar na sorte, desenvolvendo um mod que me dê suporte para chegar onde alguém note. Só que é Fox. Como é que alguém pode ser criativo se o sistema nos consome? Haja alguém que troque o dinheiro para o tabaco por uma voz que toque. Já não ouço o tic-tac, ouço ads e claps. Estou perdido no trabalho a tentar ser mestre. Será que consigo, mesmo que não preste? Eu volto e testo que tudo o que disseste está a bater certo. Eu detesto ter razão, por isso base. Quando eu presto atenção, é tudo falso. Nunca quis mudar o mundo, mas o mundo mudou-me. Nessas esquinas refundidas ganhei um nome. E hoje sou o que sou, faço o que sei. Represento com orgulho o meu sítio PSA.